Policiais civis do Grupo Delta do GDE de Foz do Iguaçu foram a Campo Grande, Mato Grosso, para cumprir a ordem da justiça de prender Antônio Carlos da Silva Lima, de 24 anos, acusado de ser o quinto envolvido no latrocínio do empresário Jefferson Luiz Venson, o Jeca Espetinho. Com a chegada dele por volta de 22 horas de sexta-feira a Foz do Iguaçu, o indivíduo negou o envolvimento e disse que não estava fugindo. Saí daqui, fui embora, trabalhei normalmente, registrado, sem preocupação nenhuma. Tanto é que estava trabalhando na Darão Móveis, depois eu entrei na Vobeto, vendedor. Normalmente, nunca corri de nada. Qual que era o teu trabalho ali? Eu fazia freelance lá. Quando aconteceu isso aí... Deixa eu só... O que você fazia no Jeca? Eu era freelance lá. Você era freelance? Isso. E você fazia o quê? Final de semana? Quando eles me chamavam, eu fazia extra. Senão eu ficava cuidando da minha mãe em casa. Por que você acha que o teu nome apareceu nessa investigação? Eu também tô querendo saber, cara. Realmente, eu também tô querendo saber. Porque os rapazes que estão presos aqui falaram que não me conhecem. Eu não fugi daqui por causa disso, não. Não saí fugido, não. E se a polícia está te procurando? A gente vai esclarecer isso daí, né? Você não se considerava foragido? Não, se eu fosse foragido, eu não ia trabalhar registrado. Eu ia passar para o Paraguai aqui e ficava escondido. Mas por que você não comunicou a justiça do teu paradeiro, então? Porque nunca chegou a intimação na minha casa. Nunca chegou a intimação na casa do meu pai. Se tivesse chegado, com certeza, tinha me apresentado para esclarecer. Eu não estava assim. Você já tem passagem pela polícia? Não, nunca tive. Nenhuma? Nenhuma. Você sempre foi garçom? Jogava em bola antes disso. Aonde você jogava? Juventude. Ele permanece preso na carceragem provisória da 6ª SDP, aguardando a decisão judicial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.